Então, mais importante do que julgar, do que condenar, é compreender a realidade de cada um. Então, não é sempre que o divórcio é recomendável, não é sempre que ele é também condenável. Nós temos que compreender essas diferenças. Então, nós estamos vivendo, nós agora iremos concluir, nós estamos vivendo essa grande jornada de aprendermos o verdadeiro amor, o amor incondicional, o amor das mães. Os Espíritos nos dizem que o amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus. É o amor que não julga, que não condena, que sempre recebe o filho amado, mesmo com as suas dificuldades, com as suas limitações, amparando, servindo, amando. É o amor de Deus. É esse amor que estamos aprendendo a exercitar aqui na Terra. E o amor de Chico, o amor de Jesus, ele é esse exercício. E mesmo que estejamos envolvidos em dificuldades, vivendo ainda esse primarismo da matéria, temos a oportunidade de aprendermos a amar. É assim que o Espírito Amélia Rodrigues nos narra a passagem em que Maria Madalena, uma ex-prostituta, uma mulher da vida, vai até Cafarnaum visitar durante a noite aquele estranho Galileu em que ela ouvira falar tantas coisas, aquele homem incomparável que trazia de volta a visão, a luz aos olhos dos cegos, levantava os paralíticos. E ela, muito curiosa, mas muito envergonhada, aproxima-se da casa de Pedro durante a noite, aquela noite estrelada, onde ela adentra a casa com muito receio, com muita vergonha. Quando ela se aproxima, Jesus volta seus olhos amorosos para Maria. E sem nunca ter falado com ela, lhe diz: Maria, tu me conheces, Senhor? Oh, Maria, ergo bonus, pastor sum, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece suas ovelhas pelo seu nome. Oh, Senhor, se tu me conheces, tu sabe que sou uma desgraçada. Não, Maria, sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, mas é também um lar, Maria. Oh, Maria, tu não vedes, depois da chuva e da destruição, a primavera beijar o monturo e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo. Pois assim, Maria, é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. Ama os teus filhos. Ela baixa os olhos e lhe diz: desgraçada de mim, tenho o ventre varado mil vezes, jamais tive a honra de ser mãe. Oh, Maria, quando eu digo para que amas teus filhos, é para amardes os filhos que não têm mães, para amardes as mães que não têm filhos, porque amar o filho da própria carne é o dever das leis dos homens, mas amar ao filho que não tens mães é uma proposta do amor de Deus. Vai, Maria, e ama. Edivaldo nos narra que aquela mulher, antiga rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior renovação da toda a história do Evangelho, que vai pregar aos leprosos que procuravam Jesus após a crucificação. Chegam de uma lugar muito distante, procurando aquele que curava a lepra, que enxugava o pranto, e chegaram tão tarde. E Maria Madalena, ela que foi tão equivocada em sua vida, faz a grande transformação do Evangelho. Então o amor, meus amigos, é, sem dúvida alguma, a grande proposta do Evangelho de Jesus. Nada de condenação, de sofrimento, nada de arrependimentos mórbidos, mas sim de trabalho no bem, de exercício do amor. Nós não sabemos amar como os anjos, mas sabemos amar ao nosso modo. Ah, eu não consigo amar ninguém, Nazareno. Pois então ame ao seu cão. Ah, mas eu não gosto de animais. Não sei. Pois ame a uma rosa. Ah, mas eu tenho dificuldade de amar as pétalas que se despedaçam. Pois ame à sua maneira. O convite do Evangelho é um convite de amor. Então, meus amigos, a proposta do relacionamento afetivo é um grande salto na nossa evolução. Se nós aprendermos a que nos propomos, se nós compreendermos que o outro é um grande instrumento para o nosso aprendizado, para o nosso autoconhecimento, a questão 919 de O Livro dos Espíritos, que através daquele companheiro teremos não somente o consolo, o amparo, a companhia, a amizade, mas uma grande oportunidade de fazer o bem a quem talvez tenhamos prejudicado no passado, a semear flores onde antes semeamos espinhos, a iniciarmos essa grande jornada que é a jornada do amor.